Ua, soltou 795, Lisboa, aqui. 795, táxi via Alfa Kilo, bate 3, posição 4, direito. Alfa Kilo, azul 2795, qual é a posição? Posição 4, direito do pátio 3. Posição 4, pátio 3, azul 2795. O 973 autorizado, ingresso 1-0, alinhar e manter. Alinhar e manter no 0 do 1973. Solo 3831, solo 33, chamo 219 solo. 1219, tá 3831. Alô, Salvador, boa noite, tá 3831, Lebron na época. Correção 3831, táxi via Alfa Juliette, portal número 8. Alfa Juliette 08, tá 3831. Marido 2231, chame centro Recife, na frequência 126 decimal 85, caso negativo 125 decimal 45. Recife 1685, 125 45. Boa noite. Tá táxi. Táxi Amará, 3252. Olavo 73, já colo 37, controle 120, decimal 8. 208, obrigado amigo, 973. Controle Salvador, gol 973, Natael Leda, 1300 ao 360. Gol 1973, contato radar na decolagem, sob a via da El para nível de voo 360, passando 2000 pés, vai na praia de Leda. Após 2000, Leda direto, 973, muito obrigado. Para o táxi Tutã 3858 com DOB 163, 3 horas de voo, alternando João Pessoa. Gente, 163 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa no ponto esperatório no 8, décima 9, 5 com voo. Índia Alfa, ponto espera 295, voltando 3258. Controle azul 9148, 366, visual. 291 no 48, complexo emissor 1 no 8, decimal 95. 1895, azul, 9148. Foi azul, 9148, final da 10. Pelo 48, ciência autorizado por pista no 0, vento 1 no 40 graus, 8 graus. Pouso na 1-0, avião 1973, Sam Recife, 125, decimal 1. 251, Gol Centro Recife, muito obrigado, Gol 973. Gente, mantenha a posição. Alô, Xané 6310, no gate 3, pushback de acionamento. Autorizado chamar o táxi. Chamará para o táxi, 6310. 3850 autorizado, Alemanha T1-0. Autorizado, Alemanha T1-0, 3850. Um avião 48, solo 48, livre direita, chama 21 desse 19, jovem. 19, 48. Solo 19, 48. RM3, 13, acima de identificação, desça 4 mil pés e vou na proa de bom fim. Proa de bom. 4 mil pés, né? 3 no 3. Pode passar os dados? Então, uma criança, não tem idade, sem liberada circulação, tendo essa lupa, né? Bastante dor. E está ficando na primeira fila. Decola os 49, controle 1, 20, 18. 208, boa noite. Zero departure, good evening, this gentleman 3858. On the mile of departure, passing 1,500 feet. 3858, with the contact on departure and climbing, maintain pressure level 370, moment departure. 32 climb up to 370 on departure. 6310, condições de agilizar o táxi. Solo, XM310, tem condições de agilizar a saída para o táxi? Só um minutinho, a gente está com um problema com o passageiro aqui. Só um minutinho, já lhe dou a resposta, só. Gente, aqui tem a aeronave ingressando no pátio, que vai para o setor aí, também está com problema com o passageiro. Ok, então solicita retornar alguém. Gente, retorna para o gate 3630. Tá, retorna para o 3630. Zona 1148, observe o aeronave da Oceaneia retornando para o portão, segue via, após a mesma, segue via Juliette, portão 1. Olá, colega da Oceaneia, vai para o portão 1, faz uma partida. Zero para essa informação, plano válido por mais 25 minutos. sua informação, seu plano ainda é válido por mais 25 minutos. Gente, não, a gente não, só não vai poder encostar no... Ok, agora o fiscal que chegou está a luz verde, obrigado. E o 5975, a sua identificação, desça até nível de voo 050 na proa de TAP. 050, proa de TAP, e o 5975. Controle Salvador, e o 5975. Prossiga. Após a posição Duna, solicita efetuar o NDB Zulu Pistão a zero. Aguarde autorização para o final do procedimento NDB Zulu. Gente, guardando 5975. Rome 3136, autorizado R nave, pistão 0, vou indo para o outro CA Vitor 367 e reposto passando CA Vitor 366, visual com a pista. É pro 3613. Na ativação da Rome 3136, descendo 4000 pés na proa do CA Vitor 367, está autorizado R nave, pistão 10, reposto passando CA Vitor 366, visual com a pista. 6313. Podemos voar na proa do Serra Vitor 372, estamos totalmente no sol. Foi na proa da Serra Vitor 366, em vista da 2500 pés. Tá bom também. Serra Vitor 366, descendo a 2500. 6313. Country 858, contact now Recife, frequency 126.85 e se enable 125.45. Boa noite, tá 3815, informação Tango, autorização Guarulhos, pronto. Titan 3815, autorizado Guarulhos, nível 340, via Pêndulo 10, saída da Eule da Mótica. Decola 10, curva à direita, aciona 5046, chama controle 120, decimal 8, coteja. Titan 3815, autorizado Guarulhos. 340, 10110. Israel Leda Motiva, decolando da 10 com curva direita, 504.000 transponder, 1208 controle. Cotejamento correto, chame para feedback no momento. Vai chamar, vou estar 3219. Visual demais, o 6313. Podemos voar agora, o 372? O 6313 está com referência de visualização terrena? Negativo. Bem, se está utilizando uma aproximação visual, chame torre 198 decimal 95. Muito obrigado. Nós, aproximar visual, chamando 6313. 6310, prossiga. Está pronto novamente para o pushback de acionamento, só reconfirmando o nosso plano até que hora? 1-7. Ah, tranquilo. Então está pronto para o pushback de acionamento, o passageiro que já foi desembarcado. Obrigado. Autorizado para o táxi. Camarão para o táxi, 6310. Salvador, gol 1096, boa noite. 1096, boa noite, prossiga. Informação, cego, Fortaleza, 390. Como 096, autorizado Fortaleza, nível 370, via Pêndulo 19. Saída Momo, transição frote. Decola da 10, curva esquerda, acena 5037, chama controle 120, decimal 8, coteja. 370, Pêndulo 19, Momo frote, decola da 10, curva esquerda, 5037. Controle após 120, decimal 8. Bob, o voo 1090. Seja correto, chama para pushback no momento. Com 975, desce para 2.000 pés, está autorizado em NTP do Luta, pista 1-0. O ajuste 1-0 não faz, está estabilizado. Desce para 2.000, autorizado NTP do Luta, pista 1-0. Ajuste 10014, Rio 5975. Meia 313 autorizado pouso, bicho 10, vento 140 graus, 109. Meia 313. Para o táxi. Solo Oxane 6310, está pronto para o táxi, seu meio de 150, 150, 3 horas e 40, alterna São Gonçalo. Ô, ponte espera torre 18, esse manobre tem com voo. 10 no 4. Táxi autorizado, pátio Índia. Ah, pro ponto espera da 10, a torre 189563, tô no 0. Som, Salvador é o 6313. Som 6313, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Repondarás da Juliette, 6313. Fala, Salvador, Zona 3815, aguarde para o pushback. Aguardando o pushback. Torre, boa noite, Oxalé 6310, autorizado, 6310, alinhado do colapistão 10, vento 130 graus 109. Vento, a linha decola 10, 118-95, Rio 5975, obrigado. Salvador, boa noite, o Rio 5975, passou Duna, estão no zero. Rio 5975, ciente, continua aproximação, vale autorização de pouso. Guardando autorização, 5975. Azul 4298, acima de notificação do SD, chegada Mari para nível 050, ajuste no 0145. Se for DESC Mari 050 no 014, 4298. Azul 4298, sou autorizado a voar à disposição ITAP e após ITAP irá voar ao certo 366. Boa da presente ITAP, após ITAP vai voar com a Rita 366, a 142 a Rita. Autorizado nível 090. Sim, autorizado o nível de voo 090, a 142 a Rita. Cana 6310, decola o 09, controle 120, decima 8. 208, 6310, boa noite, obrigado. Rio 5975, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 109. Livre pouso, pistão no zero, Rio 5975. O contato radar na decolagem sobe via Fuca para o nível 350. Via Fuca 350, 63, obrigado. Ciência do 4290 de livre de desvios, se você manter nível 090, após se voa posição ITAP. Livre de desvios, após o ITAP, se você manter 090, do 4290. O Índia e Alfa no ponto de espera do Rio 1-1-8, decimal 9, 5, bom voo. Imagem de Alfa, ponto de espera do Rio 1-1-8, boa noite, bom voo. Acordando, estão com a equipe de sol, faz passagem do Bain da Gol na retaguarda, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Após a passagem da, do Gol na retaguarda, está autorizado o puxo na 3815. Do 290, desce para 4.000 pés, o ajuste no 094. 4.000 pés, 104, 4290. Direito 219, solo. Direita, solo 219, Rio 5975, obrigado. Abatango Romeu Victor Hotel, prossiga. Paulo Salvador, o Rio 5975, livrou na sua escuta. Rio 5975, táxi via Alfa, quilo, parte 3. Alfa Kilo, Pátio 3, Rio 5975. Bora, Marden. Controle Cinema 310. Cinema 310, prossiga. Possibilidade de voar direto para Aracaju? Guarde, Cinema 310. Um 298, após desvios, voo Cerrado 368. Possibilidade de voar ao Cerrado 366, até presente, seu 4298. Seu 4298, autorizado Cerrado 366. Autorizado, senhora Vitor 3, meu nome é 310 em condenação com o centro Recife, mantém a perfeita da saída. Gente, mantendo a perfeita da saída então, 310. Negativo, temos aqui apenas parte 3, siga o sinalizador. Ciente, 5975. Uno 096, decola o Uno 5, controle 120, decima 8. 1208, boa noite, 09. Não ataque o desconhecimento no setor, do cidade sério. 75. Gente. Tá 3215, 183 a bordo, Galeão, 3 horas e 50. 83 a bordo, altímetro no zero no passo, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1-8, acima 95, com voo. Índia Alfa, no ponto espera torre 1895. Centro Recife, 1268, 5, alterna 125, decimal 45, com voo. 1685, 2545, oceano é 6310. Quadro 290, desce para 2500, pede autorizado RNAV, ajuste no 0 no 4, reporte estabilizado. Desce 2500, pede autorizado o RNAV, chama estabilizado com 1014, de 4290. Salvador, boa noite, hotel 3305, eu estava saltando. Na 3305, a cena de identificação desse via chegada a Mari para o nível 0501, ajuste no 0104. Salvador, 4, via Vera Mari para 050, 3305. Uso 9271 pronto para cópia? Pronto, cópia, fecha. Azul 9271, autorizado Campinas, nível 320, via Perzulu 10, Fubá, via Perzulu 16. Saída da Eule, da Motiva, decola da 10, curva direita, aciona 5053, chama o controle, 120, decima 8, coteja. Autorizado lá para Campinas, 320, decola da 10, curva direita, da Eule, da Motiva, Perzulu 10, Fubá, via Perzulu 16. Responder é 5053. O controle é 208. Confirmo, 5053, cotejamento correto. Chama para pushback sonamento. Chama aí, azul 9271. Voa posição de TAP. TAP, 3305. Decola os 2-1 no controle 1-2-0, decima 8. 0-8, obrigado, boa noite. Voo 2194, acione identificação da CV, chegada a bombo para 4.000 pés, o ajuste no 0194. Agente 4.014, voo 2194. Salvador, tá 3815, boa noite. Tá 3815, boa noite, contato radar na decolagem, sobe via saída da AEL para nível 340. Subindo via da AEL, tá 3815. Voo 1096, Centro Recife 126, 85, alterna 12545. 12685, 12545, no canal. Boa noite, autorizado Vitória da Conquista, nível 160, saída Arbor 1, transição Elefa, após Elefa, DCT ao Pló, DCT Conquista, decola da 10, curva direita, aciona 5545, chama controle 120, decima 8, coteja. Conquista 160, autorizado na Rota Plan, sai na Arbor 1, transição Elefa, após Elefa ao Pló, Vitória da Conquista, decola da 10, curva direita, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Torre Salvador, Boa Azul 4298, final de 9 milhas, aeronave pista no zero. 4298, continua aproximação, vai vale autorização de pouso. Aguardando 4298. Autorizado pouso, pistão no zero, 130 graus 89. Livre pouso, pistão no zero, 3895, seria possível a morte, você? 3895, aguarde. Padrão. Bom, no 246, acendo identificação, DSV chegada bom, para o nível 060, ajuste no 014. Com o controle. Muito obrigado. Você pode entrar, por favor? 010, ajuste no 094. Está autorizado a RNAV, reposta estabilizada. Ah, o distribuidor 366 para 2500, 3305, portará estabilizado. Terra Vitor 366, Santos 3305. Terminou 366, 3305. Vou 2194, reduza para 2509. 2509, está reduzido 2194. A possibilidade de diminuir um pouquinho o brilho do papi, 4298. Ficou 10 horas, 8 milhas, rumo nordeste, passa 3.500 pés de descida, barão no 1.500, um papo alfa 3.4. Ok, gente, obrigado, informação, 3.306. Fluídia, prossiga. Ok, Mike Fluídia, parqueado aqui no finger número 8. Solicita aí autorização, a aeronave está sendo revocada para a remota 12. Confirmando do portão 8 para a remota 12. Afirma, chegou. Max Blue India, autorizado, reporte ao término. Ok, autorizado, reportar a terra, obrigado. E cara? 2509, 3305. Entre. Azul 4298, solo 27, direito 219, solo. Direito 219, azul 4298. Salo Salvador, boa noite, Azul 4298, leitor, taxi Alfa. Azul 4298, boa noite, taxi via Alfa, Kilo Pátio 3, posição... Confirmando, Alfa, Kilo Pátio 3, Mantenha na... Ingresso no patch 3, mantenha a posição, aguarde posição. Azul 4298. Ok, Alfa, taxi Kilo, aguardando para ingresso no patch 3. O ano 4298. Azul 4235, acima de identificação, DSV, chegada a Bonf para nível 070, ajuste no 0194. T05, tráfego transformado anteriormente, agora 9 horas, 4 milhas no rumo nordeste, passa nível, passa 2500 em descida, ao Mavoc 34. Ok, grato, camação, ainda não visual, tá? 3305. Reduza para 230 nós, após o pelo irá voltar para 368. táxi via pátio 3, posição 4 esquerda. Pátio 3, posição 4 esquerda, o azul 42 na vez. Pelo 368, confirma? Afirma azul 21. Gol 2194, após pelo, Seatro 368, reduza para 2309. 2309, voando 3809. 3805, 1 Recife, 1251, Lanterna, 12835.